A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com gratidão ao Senhor, mais um dia, já entrada da noite, que nós compartilhamos com vocês mais uma porção da palavra do Senhor, e é bom que nós mantenhamos a nossa união. Como é bom e precioso que os irmãos vivam em união. Nós estamos caminhando para o final do livro de Atos dos Apóstolos, os últimos capítulos de Atos nessa semana, e hoje vamos partilhar sobre o capítulo 24. Capítulo 24. Esse não é um capítulo de difícil compreensão. Diferente de outros livros da Bíblia, como Romanos, do próprio apóstolo Paulo, que é denso do ponto de vista teológico, nem alguns livros do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão carregados de simbolismo e você precisa conhecer elementos, muitos elementos de contexto e também idiomáticos para conseguir extrair o conteúdo. Não, esse é um texto que fala, é uma narrativa já do final do ministério, do começo do fim. O começo, o princípio do final do ministério do apóstolo Paulo. A consequência do seu testemunho, a consequência da sua pregação. Por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação, ele é levado à prisão e depois levado para Roma e vai ficar detido durante um tempo, e depois desse período de detenção, onde ele foi preso injustamente, será condenado à morte. É um livro, então, que fala sobre a prisão. É um capítulo, perdão, que fala sobre a prisão do apóstolo Paulo. Mas esse não foi um período infértil, improdutivo para Paulo, porque na prisão ele ainda escreve muito com a ajuda dos seus companheiros. Ele ganha permissão para isso. E por causa desses escritos, ainda na prisão, nós temos 2.000 anos de edificação na Igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o contexto, basicamente. O ministério do apóstolo Paulo, a consequência do seu ministério, a antipatia que ele ganhou por parte da liderança judaica, da liderança, do Sinédrio, os líderes judeus que também condenaram Jesus, queriam que Jesus fosse condenado à morte, a trama, o conluio com o Império Romano, a prisão e depois a morte. Um de uma maneira, o outro, claro, de outra maneira, mas é basicamente esse o contexto. E nós vamos ter um processo nesse capítulo, nós vamos ter uma acusação e vamos ter a defesa do apóstolo Paulo, que ele mesmo faz, ele mesmo se defende, ele mesmo faz a função de advogado. Claro que com a presença do Senhor no seu coração também o ajudando, tá bem? Muito bem, irmãos. Passemos então à leitura. Passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo: Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como, por tua providência, reformas são continuamente implementadas nessa nação, em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó Excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos Nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos e era nosso desejo julgá-lo conforme os preceitos da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: Sei que há muitos anos tens sido juiz sobre essa nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, confesso-te que sim, sirvo ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por esse motivo, busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, alguns outros líderes judeus na província da Ásia, que deveriam estar aqui, diante da tua presença, para apresentar seus protestos, se tivessem alguma acusação contra mim. Ou ao menos, aqueles que aqui se encontram professem que crime encontraram em mim. quando compareci perante o Sinédrio, a não ser com referência a essa única palavra que bradei estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vós. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa, determinando: quando o comandante Lísias chegar, aqui decidirei a vossa questão. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem. Passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora. Podes retirar-te, em outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso o convocava para frequentes conversas. E assim passaram-se 2 anos quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Muito bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, por esse capítulo da Santa Palavra do Senhor. Passemos agora para as leituras de rodapé da BKJA, que podem contribuir um pouco mais com o seu conhecimento de algumas informações históricas aqui desse capítulo. Primeiro, Ananias, o sumo sacerdote, após as palavras de advertência lançadas por Paulo contra sua esposa no Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, formado por 71 líderes religiosos e políticos, tornou-se um inimigo mortal do apóstolo Paulo. Por isso, se dispôs a viajar cerca de 100 quilômetros de Jerusalém até Cesareia, com o objetivo de colaborar pessoalmente na possível condenação de Paulo. Algumas versões traduziram literalmente a função de Tértulo como orador. Entretanto, conforme a lei, era necessário que uma pessoa idônea, versada nas leis romanas e em retórica forense, assumisse a missão acusatória formal do processo contra um cidadão romano. Tértulo era um judeu helenístico, familiarizado com os processos do Tribunal de Roma. Então aqui você tem algumas informações sobre Ananias, o sumo sacerdote, sobre o Sinédrio, formado por 71 líderes religiosos, a indicação de que Paulo foi de Jerusalém para Cesareia, foi detido em Jerusalém, mas foi levado para Cesareia para ser julgado por Félix, a distância de mais ou menos 100 quilômetros, e aparece o nome de Tértulo também, que ocupou a função de advogado de acusação, porque, embora judeu, ele tinha uma formação na retórica forense, ou seja, dominava o conhecimento sobre a missão acusatória formal em um processo. contra um cidadão romano. Ele era helenístico, significa que já era da, não morava necessariamente em Jerusalém desde o nascimento, mas ou morava em Jerusalém, mas teve uma formação no conhecimento greco-romano muito forte, ou então era da dispersão e depois veio para Jerusalém e trabalhava também, provavelmente, com essas questões jurídicas. Então, são algumas possibilidades. De qualquer maneira, é importante que você saiba que ele era um judeu, mas a formação ideológica e teológica dele, embora judeu, era uma formação mais helenística, greco-romana. E mesmo assim, ele estava pronto a ser útil num processo de acusação, numa causa teológica em nome do Sinédrio, que era detentor do poder político-religioso dos judeus em Jerusalém. Aqui alguma informação, então, para você sobre essas personagens. Segundo, nos altos escalões do poder, desde a antiguidade, é bom nós percebermos que isso é antigo, lisonja, bajulação, subserviência, são atitudes empregadas por alguns para conquistar favor e benevolência. Isso é mais ou menos parte até hoje, quando as pessoas vão falar no, por exemplo, diante dos tribunais, fazer uma série de elogios ao juiz, no legislativo se dirigem ao presidente da casa, como Excelência, Vossa Excelência. Então, uma espécie de liturgia do trabalho jurídico, né? Uma espécie de ordem, para você entender, uma espécie de característica que foi se adquirindo de fazer uma série de elogios, e ele começa assim, vocês viram nos primeiros versículos, dizendo acerca de todos os benefícios, com profunda gratidão, chamando de excelentíssimo no versículo 3, e dizendo no versículo 2 ainda, que pelo intermédio de Félix havia um período de paz, pela sua providência reformas foram implementadas. Então, fez toda uma saudação, todo um protocolo que você encontra até hoje no campo retórico, tanto no executivo, você pode encontrar em algumas reuniões do executivo, como no legislativo, como no judiciário. E Tértulo não abriu mão disso antes de começar propriamente a acusação. Terceira nota já vai mais para o aspecto em questão. O promotor de acusação tenta incriminar Paulo, acusando-o de ser o principal líder de uma seita judaica. Então, esse passa a ser o objeto da acusação. Dois objetos de acusação são importantíssimos para vocês entenderem esse capítulo. Se ele é líder de uma seita judaica e essa seita judaica não é reconhecida por Roma, então ele poderia ser condenado até à morte, porque tudo tinha que ser aceito e aprovado por Roma para poder funcionar. Então o promotor de acusação tenta incriminar Paulo, acusando de ser o principal líder de uma seita não aprovada pelo Império Romano. já era comum chamar os cristãos de nazarenos, por causa da terra natal de Jesus. Aí é tranquilo, você entende. Ele era chamado Jesus de Nazaré. Na verdade, não é a terra natal. A nota aqui está equivocada. Ele passa a ser chamado Jesus Nazareno porque ele cresceu em Nazaré, mas nasceu em Belém. Ele nasce no sul, mas depois vai para o Egito, e do Egito é que ele vai, depois da morte de Herodes, o grande, é que ele vai para o norte de Israel, na região da Galileia. E na região da Galileia tinha um povoado chamado Nazaré, onde Jesus cresce, e Jesus então passa a ser chamado e cresce e depois começa o seu ministério, e ele fica conhecido como Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Muitas pessoas ainda pensam que ele nasceu em Nazaré, mas não. E a nota aqui, mesmo da BKJ, deixou passar essa falha. Então, se na sua Bíblia tiver alguma coisa semelhante, está errado. Não é a terra natal, é a terra onde ele cresceu. Não é onde ele nasceu, é onde ele cresceu e começou o seu ministério. Assim, Tértulo aproveitou esse fato para transformar em duas acusações fatais contra Paulo. Aqui entra o objeto em si, o objeto da acusação, tá bem? Primeiro, ser líder de uma ramificação religiosa ainda não aprovada por Roma, como eu disse a vocês, esse é o objeto da acusação, o que era frontalmente contra a lei romana e poderia levá-lo a uma condenação, mesmo como cidadão romano. E o segundo objeto da acusação é provocar tumultos, desordens públicas ou dissensões em várias das províncias romanas, o que era sumariamente interpretado como um ato de traição a César e, portanto, sujeito à pena capital. Nos dois casos, ele poderia ser sujeito à pena capital. Primeiro, por liderar uma seita ilegal, vamos dizer assim. E segundo, por perturbar a ordem pública. Então, isso implicaria no desrespeito à Pax Romana. Ou seja, vocês podem ficar aí em paz, desde que paguem os tributos e estejam submissos ao poderio de Roma. Esse era o critério. Se vocês ficarem quietinhos e pagar o imposto para Roma, a gente põe aí um representante nosso e vocês podem manter o seu culto religioso, tal, mas não podem causar nenhuma desordem, nenhum tumulto, não podem perturbar o sistema de modo algum. Então, essa era a ideologia que estava por trás dessa questão. Até hoje, muita gente trabalha nesse sentido. Você pode manter a paz com esses líderes mundiais e países, né, chamados imperialistas, desde que você se submeta aos critérios do mercado, por exemplo, aos critérios estabelecidos por esses países dominantes, político, economicamente, ideologicamente. Se você não vier com nenhuma ideia diferente e pagar todos os impostos e o seu paizinho, mesmo que seja a República das Bananas, ficar quietinho, não tem problema. Então pode fazer até o seu culto, né, ter a sua religiosidade, aí não tem problema. Mas tem que ficar quieto, não vir com ideias novas e não causar nenhum tipo de distúrbio naquilo que eles chamavam de Paz Romana, tá bem? A Pax Romana. Uma quarta nota para você entender: Paulo atende ao regime protocolar. Ele também é respeitoso e formal, para a sua defesa. Ele mesmo fez a sua defesa, irmãos e irmãs. Entretanto, ele não usou de adulações, falsas exaltações. Paulo cita os fatos exatamente como se apresentavam e comprovados, se atém aos fatos e apela à justiça. Como cidadão romano, como um judeu cidadão romano, ele cita os fatos, se atém aos fatos e apela à justiça. Como um judeu com cidadania romana. A quinta nota, Paulo demonstra que o cristianismo não seria uma seita do judaísmo, aqui é muito importante. Já nesse momento, já nessa hora, nós estamos falando de 20 anos após a crucificação de Jesus, já nós temos uma dificuldade muito grande, uma compreensão clara que seria praticamente impossível que o judaísmo e o cristianismo continuassem como uma só vertente religiosa. Então, Paulo demonstra que o cristianismo não era uma seita ilegal do judaísmo. Ele, na verdade, depois até utiliza do próprio preceito do judaísmo, mas ele apresenta de modo espetacular uma fala dizendo assim: olha, eu sou de fato do verdadeiro judaísmo. Nós não somos uma seita à parte, nós somos verdadeiramente aquilo que o judaísmo prega. Eu creio igual a esses homens, mas então fica claro que as perspectivas do que significava judaísmo eram tão diferentes, eram tão distintas, que mesmo antes da queda de Jerusalém no ano 70, basicamente só a comunidade de Jerusalém, os judeus de Jerusalém, ainda tinham essa expectativa, que também acaba no ano 70, por ocasião da destruição do templo e de Jerusalém, quando os judeus são todos dispersos. Mas já no ano 50, estava praticamente 50, entre 50 e 60, já praticamente ficava notório que a perspectiva da compreensão da lei dos profetas, do judaísmo e a perspectiva dos cristãos era tão distinta que isso os tornava dois elementos distintos que não se misturavam, mas ele não se apresenta como uma seita. Ele se apresenta como a continuidade do judaísmo, meio que lançando para os outros, para o Sinédrio, o fato de que eles não estavam compreendendo aquilo que estava na lei e nos profetas. Tá bem? Mas que Jesus veio, por isso ele disse que Jesus veio completar a obra da salvação da humanidade. Essa é a grande questão. Jesus veio completar a obra da salvação na humanidade. Jesus é o Senhor. E para isso, por causa disso, os judeus, mataram Jesus e não admitiam, de modo algum, os seguidores de Jesus. E por outro lado, os cristãos tinham isso como pedra de fundação da comunidade cristã. Então há uma linha de continuidade teológica, sem dúvida nenhuma, mas para nós, como até hoje nós cristãos, cremos que nós, a partir de Jesus, compreendemos verdadeiramente o espírito da lei e que eles não compreenderam, eles se afastaram e não entenderam a função do Messias e a característica do Messias e quem de fato era o Messias. Nós pensamos que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas e é o Messias esperado. Por isso, nós cristãos somos filhos de Abraão. E aguardamos que eles voltem a ser. Ora, se nós aguardamos que eles voltem a ser, é porque eles só são hoje do ponto de vista biológico, mas não do ponto de vista teológico. Então, isso nos distanciou durante esses 2000 anos. Paulo demonstra que o cristianismo não era, então, uma seita, para não ser acusado de pena capital, mas afirma que Jesus é a salvação da humanidade, ou seja, é o Senhor, desde a antiguidade anunciada e profetizada por todos os servos do Senhor. Ele dá fundamentação ao seu argumento. Nesse sentido, ele diz manter uma linha de consciência limpa na presença do Senhor e que seguir o caminho da justiça e da verdade era dever de todo judeu. Paulo não se excluía dessa condição, pois ele era um judeu de nascimento e por fé em Deus e em sua palavra. Mais do que isso, ele era um fariseu, formado na escola dos fariseus. Ele aguardava, ele argumenta a partir do argumento dos fariseus. Aguardava a ressurreição dos salvos, o juízo, como todo bom judeu. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a própria nota demonstra aqui que isso deve ter, entre os que foram na delegação, se foram fariseus e se foram saduceus, isso deve ter acirrado a antiga polêmica entre saduceus e fariseus. Paulo aproveita para alertar que os injustos não são salvos, são injustificáveis. Eles também serão ressuscitados no momento final, no julgamento final. Todavia, eles serão ressuscitados para a condenação. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 5 a 12. Aqui você tem uma síntese da nossa compreensão cristã acerca de como as coisas vão acontecer. Os mortos ressuscitarão, os que forem salvos serão salvos porque creram em Jesus Cristo, e os que não creram em Jesus Cristo ressuscitarão também e serão condenados, passarão pela condenação final. E essa condenação implicará em castigo e depois no processo da segunda morte, que é a morte do ser. Mas aí já é uma outra questão. Paulo faz referência, como nós vimos, no versículo 16, por exemplo, ao autoexame, quando ele diz, eu estou de consciência tranquila. Paulo faz referência ao autoexame de consciência diante de Deus e de que toda pessoa deve fazer periodicamente a fim de verificar os seus sentimentos e atitudes. Verificar se eles estão condizendo com a vontade soberana do Senhor ou são apenas reflexos de um livre-arbítrio, do arbítrio egoísta e predatório do indivíduo humano e da sociedade em que vive. Você também vai encontrar isso em Romanos. Essas questões teológicas mais contundentes, que ele esbarra aqui na sua defesa, ele trata, mas só um pouco, né? Não faz aqui como ele disserta em Romanos, você vai encontrar nesse livro que eu disse a vocês que é mais denso teologicamente, que é o livro de Romanos, e também vai encontrar muito em Efésios. Bem, além da consciência tranquila, que ele mencionou, ele falou: estou de consciência tranquila, que todo mundo tem que ter, né? Nós temos uma outra consideração, nota de número 7. Paulo oferece um outro fato comprovado das suas reais intenções e ações. Ele havia trazido uma soma considerável em contribuições, ofertas, oferecidas pelas igrejas cristãs na Ásia e Europa. Isso era uma prova material, irmãos. Ele está dando uma prova material e está dizendo: olha, eu trouxe essas contribuições, isso pode ser aferido. Então, num processo, você precisa de comprovação. Quando ele diz isso, ele mostra qual é a intenção com a qual ele estava em Jerusalém, trazer as contribuições oferecidas pelas igrejas cristãs na Ásia e na Europa para ajudar o povo necessitado em Jerusalém e também para cultuar o Senhor, ou seja, descaracterizando toda a acusação. É interessante observar que Paulo tinha o apreciável hábito espiritual, não muito comum entre os líderes religiosos dos nossos dias, de ajudar pessoalmente, com seus próprios recursos financeiros, a muitos dos seus companheiros de ministério. Você vai encontrar no capítulo 21, no verso 24. Paulo, ainda como um judeu fariseu, observava as leis sobre purificação pessoal e doação a Deus no templo. Então, ele descaracterizou tudo. Olha, eu estou cumprindo o ritual, eu cumpri o cerimonial, como tinham aconselhado a Paulo, ele cumpriu o ritual perante o Senhor, ele cumpriu todo o cerimonial, ele foi ajudar os mais pobres em Jerusalém, e isso é uma prova material, dava para ser comprovado, e não, como ele disse, ninguém o encontrou em nenhuma sinagoga, em nenhum templo, perdão, em nenhuma sinagoga e no templo, ninguém o encontrou em nenhum lugar, em nenhuma casa, criando nenhum tipo de alvoroço ou tumulto. Essa é outra prova material. Porque se tivesse havido algum alvoroço nesse sentido, o próprio Império Romano saberia. E se tivesse havido também, na Ásia e na Europa, o Império também saberia. O que se sabia na Ásia, na Europa e em Jerusalém é que crescia cada dia os seguidores de Jesus. Isso era notório. E por mais que matassem os cristãos e os perseguissem, cresciam mais e mais e mais e mais e mais. Não paravam de crescer. Isso era um fato também comprovado. Mas o crescimento não era acompanhado de tumulto ou qualquer outro transtorno político-social, nenhuma mensagem que viesse diretamente afrontar o império. A única questão era quando eles afirmavam que Jesus era o Senhor. Isso incomodava muitos romanos, porque a afirmação de que Jesus é o Senhor era para os romanos uma coisa séria. Porque para eles o César era o Senhor. E os imperadores se consideravam uma espécie de divindade, ou eles mesmos, ou um representante de uma divindade. Alguns se consideravam a própria divindade em si. Outros se consideravam a representação da divindade. Portanto, a afirmação de que outro dizia ser o Senhor, que não César, isso sim incomodava Roma. Agora, as disputas entre os diversos posicionamentos religiosos dos judeus, isso não, para eles não significava nada, desde que a paz fosse mantida, tá bem? Desde que não se criasse tumulto algum. O problema deles, por exemplo, era com os zelotes, que eram revolucionários e queriam uma revolução armada. E foram os zelotes que conseguiram mobilizar parte da população e parte da liderança também sacerdotal a um levante no ano 70 e foram massacrados pelo Império Romano. Então, vou voltar para você não se perder. Se você não criasse nenhum problema do ponto de vista político, ideológico, ou nenhum transtorno social, se você não criasse nenhum problema e ficasse quietinho, e pagasse os tributos, estamos todos dentro da paz romana e o César, acha tudo isso muito bom. E ele, como representante da divindade, ou a própria divindade, dependendo do imperador, quanto mais excêntrico, mais divino se sentia o imperador, né? Quanto mais menos excêntrico, menos divinal o imperador se sentia, mas se sentia mais um representante. Então, se você não fizesse nada, o problema teológico dos judeus, para eles, não interessava. Eles tinham outra formação teológica. Agora, Paulo, então, com isso, está provando materialmente que não houve tumulto em Jerusalém, não houve transtorno, senão isso teria sido acompanhado pelo exército e haveria provas de que houve uma rebelião, um levante, alguma coisa assim. Isso poderia ser provado materialmente, fisicamente. Ele tinha a questão da oferta para comprovar que a sua intenção foi de ajudar os pobres, e ainda perante a sua fé com os judeus, ele cumpriu todo o preceito que um judeu tinha que fazer para ir ao templo, do ponto de vista do culto, do ponto de vista da cerimônia, é isso que é cerimonial, da cerimônia, o aspecto cerimonial de aproximação com Deus. Tá bem? Então, nem perante os romanos, nem perante os judeus, ele poderia ser acusado de qualquer falta, de qualquer delito, muito menos uma pena capital. Mas, infelizmente, ficou preso, irmãos e irmãs. Os líderes judeus da Ásia, que amotinaram as multidões, deviam também prestar seus depoimentos, porquanto foram testemunhas oculares. Ele também evoca, com muita sabedoria, olha, se eu sou um causador de tumulto, então outros líderes judeus deviam estar aqui agora, junto com esses, para provar que eu estou fazendo tumulto não só em Jerusalém, mas em todo lugar que eu passo, eu faço tumulto. Eu faço tumulto na Grécia, eu faço tumulto em todas as cidades, eu faço tumulto na Europa, eu faço tumulto na Ásia, eu faço tumulto em todo lugar. Então os outros líderes deveriam estar aqui. Por que que eles não estão? Quando ele diz isso, ele descaracteriza muita, mais uma vez a acusação. E mostra que ele não era um criador de transtorno social. Ele era um pregador de uma fé na lei judaica. Na lei judaica e na fé em Jesus Cristo. Também tá na lei, nos profetas judeus e na fé em Jesus, que era um judeu também. Então, para ele era uma linha de continuidade, para nós é uma linha de continuidade, só que infelizmente os líderes judeus daquela época não aceitaram, não enxergaram assim, e até hoje ainda não enxergam oficialmente assim. Isso inviabilizou a permanência do movimento de Jesus dentro do judaísmo, inviabilizou. Ele só é reconhecido como um judeu, como um líder religioso, um profeta, no máximo, mas inviabilizou e fez com que, por um lado, depois do ano 70, fossem os judeus, sem a figura de Jesus ocupando nenhum lugar de destaque, pelo contrário, e por outro caminho foram os cristãos. A nota de número 9, os Félix era aquele tipo de pessoa muito comum em nossos dias, irmãos e irmãs. Ele conhecia a história de Cristo. Você vai perguntar como, pastor? Nós já vamos ver. O texto já disse, ele tinha medo da morte, do julgamento final, mas ele não queria saber de entregar sua vida para ser conduzida pelo Espírito de Deus. Igualzinho nos nossos dias. Muita gente tem medo do julgamento final, tem medo do inferno, conhece a história de Jesus, mas não quer se entregar para Deus. Não se entrega para Deus, não quer. Não quer seguir a Jesus. Como que Félix sabia? A esposa dele, irmãos, a esposa de Félix, irmãos e irmãs, a esposa de Félix era judia e já o havia informado, obviamente, sobre Deus, sobre os profetas judeus e também sobre o caminho, sobre os cristãos que surgiram lá. Então, ele estava absolutamente nutrido de uma informação, se não profundamente, pelo menos perifericamente, ele estava nutrido de informação acerca de tudo isso, porque a mulher dele era judia. Drusila foi a filha mais nova de Herodes, não era qualquer pessoa. Vocês lembram que Herodes, os Herodes, né? O pai e os descendentes. Foram importantíssimos para o Império Romano, né? Foi a figura que eles usavam lá como representante, de aparência, mantinha lá até o palácio dele, ele construiu tudo, reconstruiu o templo e fez tudo lá. E para o Império Romano isso foi bom, porque eles podiam fazer a religiosidade deles, manter a religiosidade deles e ter paz. Então Herodes foi importante nesse sentido para os romanos. Como hoje muitos são usados, como eu disse, por imperialistas, de um lado ou de outro, não estou defendendo nem A nem B, mas muitos são usados para ficar aqui fazendo todo mundo ó, ficar quietinho, né? Paga os impostos e vamos ficar de bem, carnaval, futebol, e se não tiver problema nenhum, tá tudo bem. Vocês não vão passar por nenhuma penalização maior, né? Vocês não vão ser atacados, não vai acontecer nada. Era essa a função de Herodes, que também cobrava tributos e enriquecia muito. Bom, Drusila foi a filha mais nova de Herodes I e irmã de Agripa II. Tá bem? Então aí você vai fazendo a junção histórica. Então, ela foi filha de Herodes I e irmã de Agripa o II e de Berenice. A história registra que Drusila deixou Ásiso, rei Emesa, aos 16 anos de idade, um ano após seu casamento, para se tornar a terceira esposa de Félix. Então, aí você já vê a permissividade, a liberalidade no sentido aqui pejorativo do termo, né? O filho de Drusila, também chamado Agripa, morreu na erupção do Monte Vesúvio no ano 79 da nossa era, né, depois de Cristo. Paulo não perdia tempo, outra nota. Paulo não perdia tempo nem jogava palavras ao vento. Paulo não ficou com adulações. Sua objetividade e praticidade, orientadas pelo Espírito Santo, levavam sempre direto ao coração do indivíduo e às suas maiores necessidades. Então, quando Félix o chamou para conversar com sua esposa, para ouvir a mensagem dele, ele já chegou pregando salvação em Jesus, juízo final. Ele não ficou alisando, não. E também aqui no julgamento, ele vai direto ao ponto. Paulo poderia ter chamado por sua libertação ou preparado uma mensagem suave, de bons presságios, nas conversas que Félix teve com ele. Entretanto, Paulo falou da parte do Senhor sobre o que Félix e Drusila mais necessitavam nas conversas particulares que eles tiveram depois que os judeus foram embora e nesses 2 anos que ele ficou detido. Ele falava de arrependimento e salvação. Paulo era direto, falava de arrependimento e salvação. Não ficava com mimimi, não. Arrependimento e salvação. A reação de Félix foi semelhante à de Herodes, Antipas, diante de João Batista. Vocês lembram que foi Herodes Antipas que decapitou João Batista. Bem, as duas últimas notas. Como a maioria das pessoas poderosas, Félix era um homem que nutria uma grande avareza. E quando o texto diz aqui, no versículo 26, ao mesmo tempo esperava, versículo 26, não sou eu que estou falando, ao mesmo tempo ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso o convocava para frequentes conversas. Quando Lucas escreve isso, Lucas é o autor de Atos, ele não está falando à toa. Paulo certamente reportou para ele que ele devia sentir que nas conversas Félix estava esperando alguma tentativa de suborno. Então, isso ficou registrado. Ele era um homem que nutria essa avareza e os seus convites para ouvir a Paulo tinham, na realidade, um interesse material. Ele queria ouvir. Um pouco, talvez, aí não dá para a gente saber aqui. Aí já é especulação. Seria especulação da nossa parte dizer se ele só queria por interesse material. Então, se a gente tivesse no tribunal, um outro advogado poderia dizer aqui protesto, e o juiz ia deferir o pedido, porque a gente não pode afirmar que era só interesse material. Talvez ele tivesse interesse em ouvir a sabedoria de Paulo também, ouvir a teologia judaica também, a mulher era judia, talvez. Mas isso nós vamos ficar só no campo da hipótese, não se pode afirmar. O que se pode afirmar é que Paulo reportou para Lucas que ele deixava entender que estava esperando suborno, né? Estava pronto para receber uma oferta, quem sabe, generosa para conseguir a sua libertação. Até porque Paulo era um cidadão romano e eles perceberam que ele não era um causador de tumulto, sabiam disso. Sabiam que ele era culto, sabia que ele era da escola dos fariseus, formado por Gamaliel. Ninguém era bobinho na história. Então eles estavam esperando. Mas como não houve, né? A única coisa que nós podemos aventar hipoteticamente, hipótese, é se ele, além do interesse material, tinha algum outro interesse também intelectual, pelo que Paulo tinha a dizer, ou interesse espiritual mesmo, de querer entender mais acerca da fé cristã. Bem, isso É uma pergunta que nós não temos resposta, porque não dá para estar dentro do coração do homem. E não ficou registrado, não há nenhum relato. Félix soube da expressiva oferta financeira que Paulo havia entregado à igreja em Jerusalém e imaginou que poderia ter acesso a essa fonte vultuosa de recursos por meio de um possível suborno. Por isso, ele passou 2 anos tentando a Paulo, porém sem êxito. Jamais Paulo faria isso. A história registra que Félix foi chamado de volta para finalizar no ano 60. Preste atenção nessa data. A história registra que Félix foi chamado de volta a Roma no ano 60 para prestar conta por várias irregularidades observadas em seu governo, inclusive a maneira como lidou com os motins ocorridos entre os judeus e sírios. Então ele tinha problema na gestão política, não sabia administrar, não soube administrar os conflitos, e também daqui vem a constatação histórica de que ele também teve problema administrativo financeiro, porque ele foi chamado para prestar contas por irregularidades. Certamente não eram só questões de motins, né? Também devia haver motivos administrativos financeiros. Também é especulação, também, não dá para afirmar, mas dá para aventar, tá bom? Como a gente não está no tribunal, a gente pode só aventar a hipótese. Bom, sabendo que em breve teria que enfrentar os judeus num tribunal, porque ele foi chamado em Roma, e houve problema com os judeus e os sírios, então ele seria chamado a um tribunal para prestar conta acerca do seu relacionamento com os judeus. Como ele teria que enfrentar os judeus e estar diante deles no tribunal em Roma, tribunal romano, ele preferiu deixar Paulo na prisão. Isso sim é inegável, é inconteste. Ele preferiu deixar Paulo na prisão para não criar problema com os romanos, ainda que vencido o prazo limite de custódia de um cidadão romano sem julgamento. Então, Paulo ficou preso além do limite. Ele ficou preso além do limite que a própria lei romana permitia. Mas Félix o deixou lá, detido, para não ter problema com os judeus e não ser prejudicado no tribunal romano, a fim de não provocar ainda mais a revolta dos judeus contra a sua pessoa. Festo morreu 2 anos após ter assumido o cargo. Quem o substituiu e ficou 2 anos. Agiu com honestidade e justiça muito superiores às de Félix e às do seu sucessor Albino. Aí você tem a sequência dos líderes ali em Cesareia. Queridos, é isso em termos de leitura e de informação, e eu concluo com uma palavra pastoral que, na verdade, foi também a minha introdução. Isso tudo ocorreu, primeiro, porque Paulo mantinha um testemunho maravilhoso acerca de Jesus Cristo. Então, guarde isso. Quando você adota, não é só um cristão nominal, quando você é um cristão de fato e mantém um testemunho de busca da santidade de Deus e de busca da imagem e semelhança de Deus. Eu disse busca, não que já a tenhamos alcançado, não que ele mesmo o tenha alcançado, Paulo. Nem Paulo alcançou, nem nós alcançamos. Mas quando você busca alcançar a santidade, busca a imagem e semelhança de Deus, isso vai incomodar. Vai incomodar. A gente entraria aqui numa outra matéria que seria vai incomodar o mal, né? Na batalha espiritual, vai incomodar o diabo, vai incomodar o sistema, porque na medida que as pessoas vão se convertendo e vão adotando um novo modelo de vida, muitas vezes isso, como nós vimos, se o cara era um vendedor de ídolos e de imagens, e ele se converte, isso prejudica todo o comércio. Uma pessoa importante ali se converte, prejudica todo o comércio. Até hoje, no Brasil, imaginem só em situações que vocês já podem pensar, mesmo todos os irmãos cristãos, todos, eu não vou mencionar nomes. Pense agora. Se aqueles que vendem em cidades que dependem do comércio religioso para viver, em termos de turismo, em termos de comércio, na medida que você mantém um testemunho e as pessoas vão se convertendo a Jesus, isso, sem dúvida nenhuma, vai incomodar. Então, vai incomodar o diabo. Vai incomodar o sistema, o mundo, que é o sistema de valores. O que é mundo, pastor? Mundo não é o problema do planeta, né, gente? Mundo é o sistema de valores que se opõe aos valores do reino de Deus. Isso vai incomodar o sistema de valores que se opõe a Deus. E terceiro, vai incomodar a velha natureza das pessoas. Então, às vezes, também por inveja, por raiva de pessoas que Paulo foi, no caso, os líderes judeus, né? Por inveja, por raiva, ele foi formado aqui, abandonou aqui a carreira dele no Sinédrio, poderia fazer carreira no Sinédrio, foi formado por Gamaliel, isso tudo deve ter gerado né? Como isso vai acontecer e vai seguir esse Nazareno? Então, essa coisa da velha natureza humana, né? Essa maldade humana aqui, independente de uma presença diabólica e independente do sistema, a maldade humana mesmo, né? Certamente também você vai ter problema com isso. Se você tiver a busca da santidade e da imagem da semelhança de Jesus, que é a própria imagem da santidade, a expressão da santidade, plena, absoluta, então isso vai te levar a um confronto com essas três forças: o diabo, o mundo e a carne ou a velha natureza. Isso seria aí o campo da batalha espiritual. Paulo manteve essa busca da santidade e do testemunho. E por causa disso, e por esses três elementos que se contrapõem ao projeto do reino que eu mencionei agora, diabo, mundo e a carne ou velha natureza, por causa disso, esses três elementos trabalhando contra Paulo, fizeram com que ele fosse preso em Jerusalém. E você pode, por causa do seu testemunho, muitas vezes, em alguns países ainda, talvez pouquíssimos, né? Mas pode ser preso por causa da pregação do Evangelho. Mas aqueles de extrema, de fanatismo, de um credo ou outro. Mas, mesmo que você não seja preso, você pode se sentir prisioneiro de uma série de circunstâncias, pode se sentir. O que que a prisão gera também, né? Você pode se sentir isolado das outras pessoas, sem liberdade para continuar convivendo com elas. Elas podem, com a sua detenção, vamos dizer assim, tirar você da presença dela. Quando você detém alguém, o que que acontece? O detido fica lá e todos os outros ficam fora. Então, aí já entra a sociedade que se opõe aos valores do reino de Deus, querem e muitas vezes vão te deter, tentar levar você à detenção. O que significa isso? Te isolar, né? Zombar, escarnecer, achar que você é um fanático, achar que você é um religioso, chatérrimo. E podem fazer também falsas acusações completamente descabidas, que se fossem levadas para um tribunal, você poderia provar que não se confirmam, mas não vai ser levada para tribunal. É um aprisionamento que você sofre no sentido do isolamento, as pessoas vão se afastando, né, de você. Infelizmente também ocorre o inverso. Muitos se convertem e querem se afastar e se isolar da sociedade, o que é um absurdo, porque a encarnação de Deus, Jesus vindo até nós, é a inserção na história. Então nós nos convertemos e temos que nos inserir no meio da sociedade, estar com elas. Para quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Que adianta estarmos juntos, todos nós que cremos somente? Sal dentro do saleiro não serve para nada. Me lembro aqui de uma pregação do reverendo Caio Fábio, no, no, na, na primeira etapa do seu ministério, né? Sal, acho que era Sal Fora do Saleiro, que chamava o livro. Ou Dentro do Saleiro, uma coisa assim, mas para falar isso. É um absurdo, a pessoa se converte e ela se afasta por completa da inserção na história, já não fala mais sobre outros assuntos a não ser a fé. Isso é péssimo, irmão. Se você é irmão na fé, eu quero te dizer, isso é péssimo. Se você não consegue mais falar de futebol, não consegue mais falar, de outras coisas, de comida, não consegue falar de lazer, não consegue falar de né, outros entretenimentos, né, de música. Se você não consegue falar de nada com as pessoas, como é que você vai se aproximar delas? Ou do seu trabalho lá na sua empresa? Como é que você vai se aproximar? E como é que você vai poder um dia ajudar se você se isola? Então, acontece essa detenção também. Você também os mantém detidos para você. Você ficar livre dentro da casa do Senhor, da igreja, e mantém todos os outros detidos. Você já os julga como condenados, que se eles quiserem se converter, eles que venham aqui. Mas não foi assim que Deus fez. Deus veio até nós. E nós temos que ir até a sociedade. Nós temos que estar em meio à sociedade. Agora, para estar no meio da sociedade, não basta falar só assunto religioso, né? Você também tem que ser uma pessoa normal. Cuidado. Ontem eu comentava com alguém sobre isso. Cuidado com esse excesso de aparente religiosidade, porque essa aparente religiosidade que isola você da sociedade em geral, né? Família, colégio, faculdade, trabalho, seja o que for, te afasta também da possibilidade do testemunho. Né? Então, você vai testemunhar como? Você vai testemunhar só para os irmãos? É um fala para o outro fala para um. Então, não pode ser assim. Não foi assim que o evangelho chegou até nós. Jesus veio e começou um novo projeto. Um novo projeto histórico. Para ser um novo projeto histórico, ele teve que se inserir na história que ele mesmo criou. Então, nós não temos que nos afastar da história, temos que nos afastar do mal, daquilo que for mal. Aí, a hora que está num papo, a hora que começou uma coisa que não convém, aí você não participa, né? Aí você não participa. Não precisa ser indelicado com as pessoas, só pede licença, né? Falou, ó, depois a gente continua conversando, né, sobre outras coisas. E aí não, você não vai participar do mal, mas não vai deixar de se inserir na história. Então, primeira coisa, o que aconteceu com Paulo é consequência do testemunho. Por causa do testemunho e da busca da presença de Deus, ele vai ser detido. Segunda coisa, as pessoas prenderam por causa disso. Você pode ser preso. Para muita gente, pode te prender para não querer te ver. Ou seja, te manter longe delas. E cuidado para você também não fazer o mesmo, né? Não prender a sociedade e dizer, ó, fica aí presa no pecado e eu vou ficar longe de vocês. Não, não pode fazer isso. Então a prisão aqui tem um significado muito importante. Também é importante porque outro dia nós trabalhamos um texto de Atos onde Deus abriu o cárcere. Ele abriu o cárcere para Paulo em uma oportunidade. Ele abriu o cárcere para Pedro em outra oportunidade. Então nós trabalhamos muito isso. Em situações de aprisionamento que nós passamos, tenha certeza que Deus vai te libertar dessa prisão no aspecto espiritual, tá bem? E até conjuntural. Tenha certeza da providência de Deus te libertando de todo aprisionamento de ordem espiritual, emocional, física, né, material. Todo sentido. Aleluia, glória a Deus. Mas pode ter certeza que Deus, às vezes, em alguns casos, dependendo da qualidade do testemunho de uma pessoa, poderá, às vezes a qualidade é grande, tão grande, que ele poderá deixá-lo preso. Porque, como prisioneiro, onde ninguém vai, ele poderá ser um testemunho vivo lá na prisão. Paulo foi preso e Deus permitiu que ele fosse preso. Jesus foi preso e o Pai permitiu que ele fosse preso. E o Pai permitiu que ele fosse crucificado. Para quê? Para nos salvar. Paulo foi preso e Deus permitiu que ele fosse preso para dar testemunho para Félix, para a esposa. Para os irmãos orarem para ele fora da prisão, né, para mobilizar a igreja. Deus permite algumas prisões em nossa vida para escrever o que ele escreveu. Por isso Paulo se apresenta, esse é um segundo ponto fundamental para você entender a teologia de Paulo, a teologia paulina. O primeiro aspecto é a visão de Jesus Cristo, que é a primeira parte. A consequência da visão é a prisão. Por causa da visão, você pode parar na prisão. Tá bem? E tudo isso faz parte de um processo que colabora com o terceiro elemento da teologia paulina. A missão. Paulo respira missão. Paulo transpira missão. Paulo fez missão o tempo inteiro. Se converteu, ficou 3 anos refletindo, se preparando no deserto da Ásia e depois da Arábia, perdão, e depois ele vai viver a missão até o dia da sua morte. Ele transpira a missão. Ele exala o bom perfume da missão. Então, são três pontos para você entender o apóstolo Paulo. A visão. Não veio uma luz do céu e transformou a vida dele? Então, essa visão o consumiu por inteiro. A minha oração é para que a visão de Jesus Cristo possa inundar seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a visão do reino de Deus entrar no seu coração. E deixa ela te consumir por inteiro, ao ponto de alterar o curso da tua história 180 graus. Segundo, a consequência disso serão certamente muitas prisões, aprisionamentos em muitos momentos e em muitas áreas, porque você vai estar em luta direta contra esses três inimigos: diabo, mundo, sistema de valores que se contrapõe a Deus, e carne, traduzindo, a velha natureza, a maldade humana. A maldade que faz o homem se separar de Deus. Tá bem? Aí teria que voltar lá também, pecado original, mas aí deixa isso para um outro momento. E terceiro, a missão. Que a visão permaneça no seu coração. Entenda que você precisa passar por prisões. É parte do processo passar por prisões. É parte do processo de santificação passar por prisões. Se a qualidade do seu cristianismo for muito grande, você vai ser prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não diz assim: eu sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Filipos, eu sou prisioneiro de Corinto, eu sou prisioneiro de Éfeso. Não, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Por quê? É por causa da visão de Cristo que eu vim parar na prisão. Eu me aprisionei pela visão, né? A visão me aprisionou. Mas que prisão é essa, pastor? A visão da liberdade. E que prisão é essa? A prisão que liberta, né? Eu sou cativo da liberdade, traduzindo. Eu sou cativo da liberdade. Eu sou cativo da libertação. Eu sou cativo da liberdade. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ninguém me prende. Só Jesus me prendeu e eu não quero sair dessa detenção jamais. Porque estar nessa detenção é ser absolutamente livre para sempre. Esse santo paradoxo, isso é um paradoxo maravilhoso e santo. Ser prisioneiro de Cristo é ser cativo da liberdade e da libertação de outros. Então, a visão te leva à prisão, a ser cativo da libertação. Cativo da liberdade, cativo da libertação. E a prisão, a visão e a prisão, em segundo lugar, dão continuidade ao processo da missão. Porque Paulo vai fazer missão mesmo dentro da prisão. Você precisa fazer, aprender a fazer missão, não só quando estiver tudo bem. Você precisa aprender a viver a visão. Mesmo quando estiver na prisão, você precisa aprender a viver a visão de Deus quando estiver na prisão com em Cristo Jesus. E aí você vai dizer: eu. Você põe o seu nome e diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E aí você diz: eu. Põe o seu nome e diz: prisioneiro de Cristo Jesus, e continua a missão. Não depende de circunstância para continuar a missão. Você tem que respirar a missão, você tem que transpirar a missão, você tem que exalar o perfume da missão. Isso, só exala esse bom perfume de Cristo quem tem a visão de Cristo. E é prisioneiro de Jesus Cristo, exala o bom perfume da missão em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe e amanhã, um pouco mais cedo à tarde, eu espero compartilhar com vocês, se Deus assim o permitir, porque eu sou prisioneiro dele, ele que decide. Ele é soberano, eu sou servo. Eu pretendo trabalhar o capítulo 25. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.